Antes de tudo, o advogado do negócio, a gente pode falar das regras ou não? Ou do Next? É. O cara sabia que tinha esquecido alguma coisa, eu não olhei. Esse detalhe. É, se a gente podia. Isso vai ficar pra abertura. Se a gente podia olhar isso ou não. Explosão, tchacabum, como a dança do verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão, desse gingado caliente que tem cheiro de carmim. Morena tão envolvente, quero você. Cheiro todo o escopo, rebola quebrando formoso. Cobra, rebola, rebola, corpo de mola, um caldeirão fervendo vai entrar na erupção, você vai ver. Daqui a pouco o caldo vai ferver. Vai ferver, vai ferver. Como uma cobra. Olá, ouvintes! Olá, ouvintes, o podcast mais querido e intermitente da internet brasileira sobre RPGs está de volta. Pois é. Mais um episódio House, porque, né? Porque é mais fácil. Porque é mais fácil, porque. E porque é interessante. Esse pelo menos eu acho que tá bem relevante. Não, tô contigo. Tá bem interessante mesmo. E o que a gente vai falar hoje é uma coisa que, curiosamente, a gente falou muito pouco, haja visto o tamanho, e que eu não sei porque eu faço mistério nesses começos, se vocês já leram o você título. Sabe que eu, tá eles no já título, sabem o o pessoal tema, já né? sabe. Beleza. A gente vai falar sobre D&D. Em suas diversas encarnações, nossas opiniões sobre o futuro dessa marca tão importante para o RPG e dos seus concorrentes ou evoluções, enfim. O que a gente concluir nesta conversa tão, tão. Cagar umas regras. Cagar regra é sempre divertido, né, cara? É sempre bom, eu gosto. É especulações aqui Exato. hoje. Foi no nossa, nossa opinião. Nossa opinião. Que é muito com certeza mais embasada do que a de vocês. Não, brincadeira. Mas. Não, não, que é isso. Mas a gente vai dar nossas opiniões aqui sobre isso aí. Mas antes de começar o nosso episódio. Nós vamos aqui introduzir um novo quadro, talvez, uma sessão. Eu não O sei, escudo do vai depender mestre? um pouco dos ouvintes aí, vamos ver. Pois é. É que aquela coisa, né, ouvintes? O nosso combustível é o seu comentário. Bom. Pois é. Então, Tá inspirado hoje? Não, muito obrigado. Mas. Porque é tão legal quando a gente lê um comentário, seja criticando, seja falando bem, a gente tem o feedback do nosso trabalho. E é muito legal esse tipo de coisa. Então a gente quer incentivar os nossos queridos ouvintes, os senhores, a comentarem e a falarem mais sobre nossos episódios. Eu gostei muito do feedback que vocês deram ao nosso episódio de Top 5 de Sistemas. O pessoal comentou bastante até na. Assim. O pessoal comentou bastante, tem tipo 10 comentários. Tá Mas é ótimo. muito mais do que a gente jamais recebeu. É. Pra vocês verem que não precisa de tanto assim pra gente ficar feliz, tá? Pois Pra vocês é, gente. saberem, tá Pena. bom? E eu gostei muito de você, de ver a opinião de vocês. Vocês não sabem o quanto isso muda a nossa visão sobre o podcast. O quanto a gente parte do pressuposto que, todo mundo que escuta o nosso podcast sabe o que é tal sistema. E aí vai ver o comentário e várias pessoas falam, não, não conhecia, não conhecia. E a gente só sabe disso quando vocês se manifestam. Esse feedback é bom até para te direcionar o conteúdo que vai ser gerado no podcast. Porra. Só desse episódio, o feedback que vocês deram, a gente pensou em coisas, teve uma direção. Estamos tomando decisões, tomando uma direção para tentar fazer o Escudo do Mestre cada vez um podcast melhor, mais acessível a vocês, ou que informe mais, ou que, sei lá, seja o que vocês querem, né? E se você está pensando, mas poxa vida, vocês vão fazer essas mudanças ou direcionar o conteúdo pelo que 10 pessoas falam, o público de vocês é muito maior do que isso, mais ou menos, mas é muito maior do que isso. Vocês vão direcionar por 10? Sim, porque esses 10 disseram alguma coisa. Então se você quer que a gente. Se você quer que a gente direcione o nosso conteúdo para algum lado ou para o outro, comente você também. E aí será ouvido. Geralmente a parte de leitura de e-mails é o que eu odeio em qualquer podcast que eu tô lendo, então isso aqui não vai ser uma leitura convencional. Muito Eu embora, não vou ler. caso não tenha ficado claro, esse quadro novo é tipo uma leitura de e-mails e comentários. Ah, sim. Deixando claro, né? Mesmo porque todo comentário de vocês eu faço questão de responder, né, no nosso na Terceira Terra. Se você fizer comentário no Facebook também, mas dessa vez o pessoal comentou muito pela Terceira Terra, acho que foi o meio que vocês mais gostaram de entrar em contato com a gente. E todo mundo que comenta, eu dou a minha opinião, eu tento falar, tal. Mas eu queria aproveitar esse espaço para fazer a leitura de um comentário especial, na verdade de um e-mail, que foi o primeiro e-mail que nós recebemos para o Escudo do Mestre. Tá bonito. Beleza? Então eu vou lendo aqui, a gente vai comentando enquanto tá lendo, tranquilo? Tranquilo. E o e-mail é do Guilherme, que manda assim pra gente. Não sou eu, tá, gente? Não é você. Não foi você mesmo, né? Não. Ah, então tá bom. Se viesse uma revelação bombástica agora, cara, fui eu. Cancela tudo. Ele manda assim: saudações, caros podcasters. Saudações. Meu nome é Guilherme, tenho 36 anos e estou de São Paulo SP. Estou escrevendo. Conterrâneo, não. Estou escrevendo como quem cai de paraquedas no assunto. Encontrei o podcast de vocês, não lembro exatamente como. Se por sugestão de algum amigo ou por indicação na iTunes Store. E ouvi o episódio mais recente sem nenhum conhecimento prévio. Seu amigo é muito brother, você indicou a gente, cara. Se foi um amigo, parabéns pra esse amigo. Parabéns. Honestamente, não poderia ter sido uma porta de entrada melhor. O podcast me conquistou de imediato. Bem executado, divertido, dinâmico, cheio de comentários pertinentes e dicas interessantes. Já me deixou motivado a ir atrás dos episódios anteriores. Congratulações. E já que ao longo do programa vocês pediram sugestões de novas listas, vou mandar o primeiro e-mail já sugerindo pauta. Ficou muito evidente que, apesar de amigos, o gosto de vocês no tocante a sistemas de RPG é bem dispar. As duas listas quase não tiveram pontos de contato. Só o Fate figura em ambos e, mesmo assim, não é a mesma versão do sistema. O que só demonstra que o Victor não manja nada. Não, não. Ok, ok. Assim, eu acho que seria divertido ver cada um de vocês mexendo com a caixa de brinquedos do outro. Ou seja, pedi pro Chess fazer uma lista dos top 5, ou talvez top 3, pro programa não ficar tão longo, sistemas de RPG mais narrativistas, que não usem grid nem tabela, e o Victor fazer a lista dele de top 3 sistemas mais tradicionais. Cada um de vocês já incluiu um sistema exceção nos top 5, engraçado que eu não tinha me tocado disso. O Dungeon World e o Savage Worlds, respectivamente. Mas realmente gostaria de ver vocês desenvolverem um pouco mais nesse sentido. De resto, parabéns. Se todos os episódios forem bons assim, vocês acabaram de ganhar um fã, Guilherme. Abraços, Guilherme, né? Oh, abraço, Guilherme. Nem todos os episódios são tão bons assim, mas alguns são melhores. Então, na média, eu acho que a gente tá... Na média, acho que a gente consegue alguma coisa. Poxa, então, primeiro de tudo, obrigado, Guilherme, pelo seu e-mail. Sim, muito legal. É o tipo de coisa muito legal. De ver comentários. Não precisava ser elogio, qualquer comentário, gente. Eu falo isso, vocês acham que é piada, mas se vocês meterem o pau. Eu falo que se vocês meterem o pau, eu vou achar legal. Ih, rapaz. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas você não fica um pouco triste que a gente não tem um troll? Eu fico, porque eu acho que ele poderia apontar alguns erros pra gente, algumas coisas. Não, mas ele não seria um troll, ele seria um comentarista pertinente. Ah, mas sei lá. A gente precisava de um troll, sabe? Ódio gratuito, por motivo nenhum. Gratuito, assim, na lata mesmo. Exato. A vaga tá livre, ocupa aí algum de vocês. É, tipo, essa lista é uma merda, esses 5, esses 10 sistemas são horríveis, vocês não sabem nada, sabe? Isso é legal. Mas a gente não tem. Anyway. Obrigado pelo seu e-mail. Isso, a sua sugestão de trocar um pouco as pautas e trocar um pouco os sistemas. Talvez ficasse legal num estilo de podcast que eu vi esses dias que era com jogos de videogame, pessoas jogando jogos que normalmente não jogariam nunca. Uhum. E talvez fosse interessante pra isso, sabe? Eu não sei, eu acho que o Chess é um pouco menos reticente que eu. Se você desse, Victor, então você vai mestrar quarta edição, D&D quarta edição. Cara, caralho, só de pensar, a Zia tá começando. Eu pagava pra ver isso. Caraca. Eu acho que você é um pouco menos reticente. Acho que você mestraria qualquer sistema narrativista, assim, sem grandes problemas. Me incomodaria muito coisas que eu nem chamo de RPG, tipo fiasco e tal, mas... Isso seria incômodo pra mim. Olha só, podia... Tô desenvolvendo aqui minhas ideias, vamos ver. Mas, bom, de qualquer forma, Guilherme, sugestão anotada. tá bom? Obrigado pelo e-mail. Muito obrigado. E continuem ouvintes. É, não foi porque dessa vez foi... Assim, eu sei que a gente falou pra vocês comentarem mais, e e-mail é uma maneira de comentário, mas a gente leu um e-mail, mas podia ter sido um comentário. Não queremos... Tem comentários excelentes, digamos-se de passagem, sim, tá? Sim, sim, sim. Então fica aí nosso pedido para que vocês comentem, mandem e-mails, se comuniquem com a gente. É, a gente é super acessível. E a gente gosta muito desse feedback do nosso pequeno, porém carinhoso público. E é isso, bora pro nosso episódio? É isso aí, vambora. Então beleza. Foi anunciado, de certa forma, entre aspas, mas praticamente confirmado. Exato. O lançamento, a tradução o que está confirmado, na verdade, é a tradução do Pathfinder para o português. Isso está sendo feito. É possivelmente pela Devir ou é pela Devir? Já está confirmado. Pelo que eu soube, é pela Devir. É pela Devir mesmo, assim, a gente já tem oficialmente eles falando. É assim, a gente tem depoimentos dos tradutores comentando, a Devir... Os tradutores, eles falam, a gente tá trabalhando pra Devir. É, exato. Serve. Mas a Devir, em si, não anunciou nada, talvez seja mais um dos lançamentos secretos. porque se eles não anunciam, não tem como reclamar quando atrasa. Exatamente, segundo eles mesmos. Lógica da Devir. Devir, enfim. Então eles vão lançar, talvez lancem, né? Enfim, a tradução está sendo feita, provavelmente será lançada aqui no Brasil. E coincidentemente, próximo dessa época também, a nossa querida Wizards of the Coast lançou o último playtest público do D&D Next. Uhum. É, a partir de agora, então, as regras finais estão aparentemente mais ou menos fechadas, e daqui para frente o desenvolvimento vai continuar interno na Wizards. Eles vão continuar nos mantendo relativamente informados pela coluna semanal Legends and Lore, que fala das filosofias de design que estão sendo utilizadas no Next, mas esse é o último pacote de testes que nós vamos ver até o lançamento do Next. Então, aproveitando esse momento, né, de ebulição D&Dística, e também que na Gen Con deste ano nós tivemos lançamentos grandes como o Numenera e o Thirteen Age. E o próprio Dungeon World, né, saiu há pouco tempo também, relativo pouco É, tempo. também uma coisa forte. Então, vamos começar pelo Pathfinder no Brasil? Beleza, bom. Vamos lá, o que que nós achamos? Porque, Vitor, o que você acha de Pathfinder no Brasil? Putz, Pathfinder no Brasil. Assim, uma coisa importante, né? Pelo que nós pudemos levantar nos comentários, aliás, ouvintes, muito obrigado pelos comentários, nós adoramos os seus comentários. Nós ficamos muito felizes quando vocês comentam. Então, comentem. Eu vou começar a pedir comentário que nem nego pede joinha no YouTube. Comentem, que é muito legal. Vocês podem comentar lá no site da Terceira Terra. Nós temos um setor para comentários no post do podcast, logo abaixo, assim, bem Exato. prático. E também na nossa fanpage no Facebook. Ou se comunicar diretamente conosco através do Twitter. Que a gente E do nosso recentemente criado e-mail. Exatamente. No final do podcast a gente vai deixar todos os nossos Vamos deixar contatos tudo aí certinho. para vocês, assim como no post. Mas comentem que é muito legal. Então, pelo que nós percebemos, talvez, um pouco do nosso público, talvez seja bom explicar um pouco o que é Pathfinder, né? Assim, não em termos elevados, mas só, né, o que é. E dos outros RPGs que nós vamos falar também. Bom, então, dois dedinhos sobre o que é Pathfinder. Dois dedinhos. Se tiver três, eu corto. Eu acho que a maioria dos ouvintes sabe, ou conhece, ou viveu a época do D&D terceira edição e da licença aberta D20, né? Onde qualquer empresa podia pegar o sistema D20 e adaptar, criar em cima. A terceira edição, ela foi rendida pouco tempo depois pela 3,5, que foi uma edição um pouco mais avançada dela. E, bom, várias empresas começaram a lançar coisas para o sistema D20, etc., adaptações de outros cenários, outros jogos famosos. Até que em determinado momento, uma empresa chamada Paizo resolveu pegar e lançar a sua versão do D&D, né? O que ficou apelidado na época de D&D 3.75, que seria o Pathfinder. É um jogo, um sistema, né? Atualmente com cenário, uma linha de produtos, mas de fantasia medieval. De aventura, né? Genérica, assim, nos modos de D&D, com classe, raça e que pretendeu fazer alguns acertos em cima da 3,5, melhorar algumas críticas, etc., mas ainda ficar próxima do que é um estilo de jogo da 3,5 e não do que é a quarta edição. Né? Ele está ali no meio do caminho, mas mais próximo da 3,5. É, bem isso mesmo. Bem isso aí mesmo, né? Tudo bem. Que cresceu, fez um... Eu não vou falar um relativo sucesso, fez um tremendo sucesso. Um tremendo sucesso lá fora. É, hoje eles são o RPG mais vendido dos Estados Unidos, eles... É verdade, você já dita que eles não... É, o único concorrente à altura deles era o D&D não tem publicação há muito tempo. É, com a saída da quarta edição e meio que o racha que aconteceu, né, algumas pessoas aderindo, outras não... O Pathfinder meio que se tornou uma saída para essas pessoas, né? Desgostosas com a quarta edição, mas que ainda queriam aquilo, talvez aquilo com umas pitadas diferentes. Então ele atraiu o seu público, né? Ele se tornou era um derivado de D&D, se tornou um concorrente de D&D, e eu acho que hoje em dia tá virando supera, sinônimo, né? É. Pois é, e é interessante porque em entrevistas recentes que eu assisti, que eu vi com alguns figurões na Paizo, como o James Jacobs e o Jason Bauman, eles comentaram que, muito curiosamente, na minha opinião, que tirando o ano inicial, né, que foi o grande boom, eles vendem o Core Rulebook, né, o livro básico, cada ano eles vendem mais. Nossa. Em relação ao ano anterior, o que é bem curioso, demonstra um crescimento legal do livro. E também eles comentaram que a quinta... Eles têm o sistema de jogo organizado deles, que é a Pathfinder Society, que é uma concorrente da RPGA. E eles comentaram que a quinta temporada da Pathfinder Society, que vai começar ano que vem... Não, acho que começa nessa Gen Con. Alguma coisa assim, acho que começa na Gen Con. É, eles alcançaram... eles igualaram o número de jogadores que a RPGA teve em seu ápice. Olha só. O que é bastante impressionante, considerando que eles não têm a força da marca D&D por trás deles. Então, Pathfinder é um RPG de muito sucesso nos Estados Unidos, acho que a gente pode falar isso, e que talvez venha aqui para nossas terras tupiniquins. É, chegando agora, quantos anos faz aí? Tem 5 anos de mercado o Pathfinder? 5 ou 4, mas é por aí. 5 ou 4, né? Chegando aqui então, 5, 4 anos depois, lembrando que no meio disso tudo teve quarta edição. Exato. Ele foi lançado após a quarta edição. Se eu não me engano. Ele estava em desenvolvimento antes. Sim, sim. Mas ele foi lançado após. Depois. Inclusive ele teve um playtest aberto. Como o Next copia hoje, né? Como o Next, de uma certa forma, copiou. Inclusive, eu acho que até muito mais aberto que o Next, né? Sim, sim, foi bem mas que talvez mostrou esse poder, né, de fazer o teste aberto, dar ouvidos à comunidade, incorporar essas coisas ao jogo. Bom, anyway, tá vindo pro Brasil. Tá vindo pro Brasil, e tá vindo pela Devir, a casa, ou antiga casa, né, brasileira do D&D. Exatamente, o que trará questões interessantes para o futuro, mas eu vou pontuar um pouco a discussão, porque senão a gente vai ficar muito amplo aqui, né? Mais ou menos. Primeira coisa, Pathfinder é um livro lindo, o livro básico de Pathfinder, ele tem 600 e tralala, eu tô com o meu aqui. Eu vou até confirmar para os ouvintes, aproveitando, né, que eu estou com essa oportunidade. Ele tem 575 páginas. Mas levando em conta que ele é meio que... Seria um equivalente em D&D do que a gente está acostumado a um livro do mestre e o livro do jogador, sim, não é? Sim, Ele estaria como se fossem esses dois livros juntos. Exatamente. Né? E ele, capa dura, todas as páginas são coloridas, com ilustrações... Algumas páginas com ilustrações incríveis, mas todo acabado e cheio de... Toda a arte do Wayne Reynolds, exatamente, né? Exatamente, então, é muito boa, dá toda a identidade visual aí pro Pathfinder. Tem uma identidade muito própria, assim, muito legal essa parte do Pathfinder. Com certeza. Mas a questão é, quanto esse livro sairia no Brasil? Então, cara, puta merda. Assim, vamos pensar nos livros que a Devir lançou recentemente, né? Eu vou lembrando de dois em especial, um lançado... muitos anos antes, mas o Mago. Sim. O Mago. Como é que é o nome do Mago em português? O Despertar? Deve ser isso. O Despertar, né? Uma coisa assim. A gente vai... Então, o Mago Despertar, que foi um livro, acho que em seu lançamento ele saiu R$99, R$100. Eu lembro que na época, é um livro muito bonito, tal, ele é grande, capa dura, etc. Não, todo mundo conhece. E na época teve uma polêmica pelo preço, né? Tal, saindo a R$100. Acho que foi o primeiro dos livros de RPG a sair nessa faixa de preço, reais, né? Três dígitos. E ano passado que teve o lançamento do The One Ring, que saiu por 160. 150, 160. Acho que é 165, 162, alguma coisa nessa faixa. É um livro belamente ilustrado, ele vem numa caixa, não tão boa quanto a americana, mas sim, vem com dados. Não é um livro com tantas páginas, nem de longe quanto o Pathfinder. Não, não. Se esse somar os dois livros do One Ring, deve dar o quê? 300 páginas? E muito? É. A Devir, a gente sabe que ele tem uma política de lançar o livro como ele é lá fora, ele não faz como a Jambô, que tenta baratear o custo do livro. Exato. Com preto e branco, capa mole e tal. Então esse livro vai sair capa dura, vai sair colorido, papel couché, vai sair o diabo. Eu não sei, eu tinha falado inicialmente pro Xé 120, mas você até comentou que sair 120 tava no lucro. Eu acho que sim, eu acho que se sair 120 tá... Você acha que é 150, 160 também, que nem o outro? Essa... Você acha mais caro? Olha, um chute seguro seria uns 200 reais. Cara, 200 reais seria foda. Então, 200 reais seria o meu chute seguro. Agora, puta que pariu, né? Eu acho que inteligente seria lançar nessa faixa de uns 150 reais. Imagino até se o The One Ring não foi um teste de mercado da Devir para ver se produtos nessa faixa de preço poderiam ter uma penetração aceitável. Uhum. A gente cai em várias discussões nesse sentido, né? Eu não sei, eu poderia dizer um tempo atrás, não, o mercado nacional não vai absorver um livro nesse preço. Por um outro lado, eu acho que a gente está tendo alguns exemplos recentes que o mercado nacional para hobbies, eu não falo necessariamente para RPG, mas para hobbies no geral, ele evoluiu, sabe? Ele subiu de nível. Tem hoje em dia pessoas com poder aquisitivo e vontade de pagar, sei lá, caro por um livro, por um jogo. A Galápagos é um grande exemplo disso. É, Galápagos que lança jogo caro até, assim. Na verdade, não é caro, ele é um preço justo, exato. Mas é um preço caro. Exato, exato. Mas considerando o quanto tem vendido, né? Sei lá, um Mutkin é 80, 90 reais, não é? Uhum. Então, e tá indo bem. Tá indo muito bem. Eu diria que isso se deve em grande parte ao fato de que o pessoalzão que começou. Eu acho que o grosso dos jogadores de RPG brasileiros formaram na década de 90. Com alguma segurança, posso falar isso? É, por causa do Vampiro, do D&D 3, e do D&D 3.5. Eu acho que realmente, se for pra falar de boom, né? Então, acho que foi década de 90, começo dos anos 2000. Tá. Esse pessoal, que normalmente começa a jogar na adolescência, hoje tá mais velho, hoje trabalha, hoje tem um poder aquisitivo maior, tem o conceito de disposable income maior, e pode... Eu acho que é uma maturação natural do nosso mercado de hobbies ou de entretenimento, o que pode ser notado em diversas frontes, até videogames, que hoje no Brasil estão cada vez mais proeminentes e tudo mais. Então, por outro lado, né, o mercado de RPG hoje não é o mesmo que era algum tempo atrás, em que você tinha aquele perfil do cara que comprava um livro e queria só aquele livro, não queria suplementos, queria gastar pouco. Não que não exista esse público ainda, eu acho que existe, e está bem servido com editoras como a Jambô, como a Redbox. A Redbox em termos, né, porque eles têm as edições de luxo dos jogos deles, que são caras e que vendem bem. Tem público para, tem, né? Público para. Então, para, eu não acho que o preço vai ser um fator muito limitante para um Pathfinder aqui no Brasil. Diga. Não, até porque o cara disposto a ler as 570 páginas dessa chaproca, de repente tá disposto a pagar um pouquinho mais, né? Já que a gente tá aqui argumentando e cagando regra, especulando, eu coloco duas coisas. Primeiro, o que a Devir quer com esse produto? Quem é o público para eles? Porque querem absorver o pessoal que tá órfão da quarta edição? Querem absorver o pessoal que joga a 3, 3,5 até hoje? Querem absorver novos jogadores? Esse é o público que eu acho que é o mais difícil deles pegarem num livro, tanto pelo tamanho quanto pelo preço. Sim. Um novo jogador, um cara de, sei lá, eu pensando no meu exemplo, tudo bem que a minha época é diferente dessa, mas pensando no meu exemplo, se eu tivesse, sei lá, eu comecei a jogar RPG, eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. É proibitivo. Aí eu comecei a correr mais atrás, assim, comprar livro, eu tinha uns 15. 15 anos, eu chegar em casa, financeiramente dependendo do meu pai, pedir 200 reais pra comprar um livro, sei lá, inviável. Então, esse pessoal um pouco mais novo, eu sinto que não é tão a visão. Não vai ser um produto de entrada da pessoa no RPG. Tem outros produtos para isso. Por outro lado, já que a gente está nessa cagação de regra aqui, né? Uhum. Por outro lado, o mercado de entretenimento mudou hoje em dia, né? Então, esse mesmo jovem, será que ele não pediria... Assim, considerando um poder aquisitivo compatível com esse tipo de entretenimento, né? Uhum. Será que esse mesmo jovem não chega pro pai dele e pede um jogo de PlayStation ou de Xbox de aniversário? Será que ele não poderia, de repente, interessado, pedir um livro de RPG? Eu acho que hoje em dia não, você tá. Até pelo preço das coisas hoje em dia, acho que as coisas estão um pouco mais próximas, né? Não sei. Então seria um pouco mais. Eu acho difícil ver aquela criança juntar o dinheiro do lanche pra comprar o... Como a gente fazia? Pelo menos fazia, né? Exato, como a gente fazia. Mas, não sei, né? Uma outra coisa que eu pensei era o seguinte, tá, então você tem um público um pouco mais velho que vai querer comprar esse livro. Outra coisa que eu acho curiosa de comentar também é desculpa, que... Desculpa. Não, imagina. É que os concorrentes, ou seja, no que hoje existem no Brasil, do gênero fantasia medieval The Like... Uhum. Não são exatamente baratos. Você tem o Tormenta, que é um livro básico de R$80. R$80, né? E que não tem nem de perto o tratamento gráfico que um Pathfinder tem, e isso chama atenção. Verdade. Por outro lado, ele já vem com um cenário atrelado. Exatamente. Então... Tem essa... Não, na verdade não. Porque o livro básico de Tormenta, não sei se você leu, fala, sei lá, tem 10 páginas sobre o cenário, o resto é regra. É, bom, então, verdade, vai. Então assim, né? Mas tem esse ponto. E o outro concorrente que eu chutaria como Old Dragon, que também pode ser um concorrente para esse tipo de cenário, eu não acho que. Não que ele não seja um concorrente à altura, não é isso. O Old Dragon tem seus méritos. Mas ele não. Acho que ele não tá na mesma categoria. Outro tipo de produto, né? Exato. Acho que ele outro não tá, tipo de produto. Acho que ele não tá no ringue na mesma categoria de peso, brigando com esse pessoal. E o fato, assim, da pessoa que tem dinheiro, que tem vontade, essa pessoa provavelmente já teria o seu Pathfinder importado. Pode ser porque ela compra. Porque faz anos que o livro saiu, né? Hoje em dia a gente tem facilidade de comprar fora e tal, então o cara tem dinheiro, tem vontade, tem poder aquisitivo, ele já pode ter o seu... Há tempos. Verdade. E essa pessoa compraria o nacional? Algumas pessoas comprariam. Sim. Um nacional mesmo tendo um outro, né? Talvez no seguinte sentido. Hoje eu tenho um grupo de RPG que tem muitos jogadores novatos. Uhum. Tem três jogadores veteranos, mais ou menos veteranos, né? O resto do pessoal é bem novo. E tem uma coisa que a gente... pra gente pode não parecer um grande problema, mas pra muita gente que é a barreira da língua. Que... Nesse grupo que eu jogo, a língua é uma barreira para algumas pessoas. Então, talvez ter um livro básico em português fosse uma puta mão na roda para esses jogadores. Então, de repente, até... Pessoa que sempre quis, que podia comprar o Pathfinder, mas que tinha essa barreira da língua. Exatamente. Eu acho que é uma possibilidade. Ou até, no meu caso, tudo bem, eu tenho o core em inglês, ele me serve bem. Talvez eu comprasse um core em português em razão desses jogadores, se eu tô numa campanha mais longa, uma coisa assim, pra ajudar esse pessoal. Então tem essa possibilidade também, né? E a gente, acho que às vezes a gente se prende um pouco numa bolha de público, a gente tá muito acostumado a conviver com pessoas que o inglês não é uma barreira, mas pra muita gente é. Especialmente quando a gente comentou antes, na questão do jogador novo. Uhum. O cara que por qualquer razão se interessa por RPG. E ainda mais eu diria que hoje no Brasil, com o sucesso de... Assim, primeiro que nós vivemos a renascença nerd, né? No entretenimento como um todo. Com certeza. Então tem esse ponto que já é grande. Depois você tem empresas como a Galápagos fazendo um sucesso incrível. E muitos dos produtos que eles vendem, embora não sejam de RPG, tem um certo vínculo. O próprio Munchkin tem lá uma... Tem lá suas raízes no, uhum, RPG. O Game of Thrones, embora não tenha, ele tem essa coisa da fantasia medieval. Então, sim. Então, eu acho que é um momento propício para aquele cara que não joga RPG, mas ele se interessa por essa coisa. Esse boom que a gente está tendo de literatura fantástica no E isso que Brasil. eu ia comentar, né, que a gente tava falando antes de começar a gravação, que a Foi? gente Você tá falou em sendo off aqui. inundado por lançamentos, né, É, sobre de fantasia medieval, vários estilos, para todo várias dia, faixas etárias. exatamente, todo dia aparece uma editora nova aí publicando alguma coisa de fantasia medieval. Então, acho que você começa a criar esse interesse no público de novo. E de repente o cara que vai numa livraria, a Devir tem essa, ela tem acordos com grandes livrarias, né? Se a gente se lembrar do passado, você tinha vampiro em tudo que é livraria por aí, então a Devir tem potencial de distribuição para isso. Certo. Especialmente se for pensar que o Magic que eles trazem é distribuído para essas livrarias, então, enfim, tem os quadrinhos deles e tudo mais. É, conseguir eles conseguem mesmo. Colocar nas grandes livrarias, eles conseguem colocar o livro. Exato. Então, de repente, é o um momento do cara que tá lá ler uma fantasia medieval, se interessa pela coisa, vê aquela capa puta chamativa, um dragão, uns caras lutando, um livrão grosso, não sei o quê, vê aquele livro lindo, se interessa e compra e dá uma lida e de repente se começa a jogar. Eu acho que olhando por essa lógica, pode ser uma decisão muito inteligente da Devir. Eu não sei se eles vão conseguir conquistar muito o mercado de pessoas que já jogam, que não tem problema com a... Eu acho que esse mercado, assim, quem tem um Pathfinder em inglês não tem problema com a língua, ou quem não joga Pathfinder porque conhece, mas não gosta, eles não vão conseguir conquistar esse público com certeza. Mas eu acho que é um momento muito propício para um lançamento de um grande RPG de fantasia medieval no Brasil. E já que o D&D está nesse ato, o Pathfinder me parece a escolha mais lógica, né? De um produto grande, assim, com puta suporte, com uma empresa gigante por trás, e tudo mais, né? Bem ou mal comprando essa licença, a Devir, ela de quebra ganha a possibilidade aí de publicar trocentos mil suplementos que, de repente, podem ser uma fonte de renda interessante. Uma coisa que tem desse papo da Devir, né? É que talvez uma outra empresa eu acreditasse mais nisso, né? Sentisse mais a fundo. Que a gente já comentou algumas vezes que a gente não tem ideia, ou pelo menos eu não tenho ideia, eu não encontro coisas para me embasar nisso. Qual é o perfil do jogador de RPG atualmente no Brasil? É uma boa pergunta. Quantos anos tem? Quanto ganha? Quanto investe? Compra livro? Não compra? O que joga? O que gostaria de jogar? Compraria? Para começar com uma pergunta simples, tá? Você ouvinte, por favor, aí no e-mail, nos comentários, no Facebook, responda para mim. Se o livro saísse, eu nem vou colocar R$ 200, eu vou colocar 160, o valor do The One Ring. Ok. Se o livro saísse a R$ 160, o Pathfinder, você compraria? Sim, não, por quê? Sei lá, só pra gente ter uma ideia. Então, uma outra empresa poderia até pensar: ah, eles não iam fazer um lançamento desse, tem uma pesquisa de mercado muito forte em cima. Deve. Mas, assim, eu não quero cagar regra. Desculpa se alguém da TV tá escutando isso e você é responsável pela pesquisa de mercado e você tem dados que estão embasando que isso é legal. Mas a impressão que dá é que eles não têm pesquisa de mercado nenhuma antes de lançar. Eles lançam Alguns anos o que atrás. acham. Então, alguns anos atrás a gente viu uma palestra, por assim dizer, com um dos donos, deve? Não lembro o nome dele. Acho que era um dos Douglas, não era? Tem o D3 e tem o outro. Não, tinham vários Douglas na TV. Tinha vários Eu Douglas. acho que Eu ele era o lembro. D-Chef, como eles chamam. O D-Chefe. Eu não tenho certeza, mas ele era um cara, um dos grandes na TV. E ele comentou que, assim, eles lançaram GURPS no Brasil porque ele gosta de GURPS. Porque era Porque uma sim, coisa. né? Porque de carinho pelo jogo e como Exato. Então, lançar. eu não sei o quanto bem sucedido isso foi comercialmente para eles, mas a impressão que o cidadão ali passou, pelo menos, é que foi meio qualquer coisa. Mas não sei. Além do fato de todos esses fatores que a gente falou, verdade seja dita, o Wizards matou a D&D quarta edição, e de acordo com informações que a gente tinha antes desse fato, acho que a Maria do Carmo Zanini comentou algumas vezes que D&D estava sempre entre os livros mais vendidos da Devir. Tava no top 10 ali dos produtos da Devir, sempre tinha D&D no meio. Eu não sei o quanto que isso significa em termos de vendas, mas eu consigo imaginar que para uma empresa, um dos seus 10 mais produtos vendidos é relevante. E seja lá quanto isso for. E com a morte da quarta edição, a Devir não tem mais esse produto no mercado. Então, de repente, o Pathfinder é uma maneira de suprir essa lacuna, né? Esse buraco, de certa maneira. Uma outra coisa interessante a gente pensar é que, agora avançando um pouco a discussão, né, pensando no futuro, bom, o que significa isso? Porque você tinha aquela coisa da licença da quarta edição, que quem estava trabalhando com a quarta edição não podia lançar coisas que fossem relativas ao... Eu não lembro como é que era o nome, a sigla, pro sistema aberto do D20. OGL. Open Game License. Open Game License, e aí da quarta edição eles mudaram o nome. Sim, não. Ficou não outra sigla que eu acho não lembro. Acho que era Game. Não, vou lembrar agora. Quem lançava uma não podia lançar outra. Exato. Se você trabalhava com quarta, você não podia trabalhar com 3.x. Eles voltando a lançar isso, bom, significa. Então, assim, Devir não tem planos de lançar mais D&D. Aliás, eu acho isso meio óbvio, porque se eles lançarem Pathfinder. Eles não vão lançar o... Eu imagino, pelo menos, que eles não lançariam em alguns anos o D&D Next pra ter, sei lá, dois livros que são concorrentes entre si na mesma casa, na mesma editora. Então, significaria que no Brasil a marca D&D está livre pra alguém comprar a licença, alguém lançar o D&D Next? Eu não sei. O que eu sei, o que eu imagino, o que eu especulo disso aí. Primeiro, uma informação que aparentemente, há algum tempo atrás, essa mesma Maria do Carmo Zanini lá, que trabalha na Devir e é responsável pela linha de RPG deles, ou por parte da linha de RPG deles, havia comentado que eles não podiam mais lançar produtos de D&D 4ª edição que não o Essentials. Não sei por quê. Não sei se a licença expirou ou se eles já estavam envolvidos com essa coisa do Pathfinder a 3,5. Poderia ser. Isso não é de agora, né? Isso não é de agora. Eles estão com essa coisa, com essa negociação do Pathfinder, com certeza não é de. Sim, de uma semana antes. Eu lembro, né, que no começo do ano saiu uma notícia que um dos figurões da Paizo teria comentado que estava em negociação uma tradução para o português. E muita gente... Isso, lembro na época. Muita gente pensou se era português de Portugal, se era português aqui, o que, que ia ser. Isso ficou. Isso ficou em debate por algum tempo. E, então, tem esse ponto. E agora, uma coisa que eu acho que a gente até pode projetar isso para a conversa, vamos usar como link para o próximo assunto, que é o seguinte. Concordo com você, a Devir lançando o Pathfinder no Brasil, eu não consigo ver a Devir lançando o D&D Next no Brasil também. Uhum. Eu não sei como funciona o licenciamento disso. De repente, eles têm que comprar uma licença nova a cada edição nova de D&D. Possível. E talvez eles tenham escolhido dessa vez não comprar a licença do Next, seja ela qual for. Sim. Então, eu acho muito improvável ver D&D no Brasil pela Devir. E, consequentemente, eu acho muito improvável, então, ver D&D no Brasil at all. Você acha que não teria outra empresa com caixa para comprar a licença? Publicar, lançar, bancar isso. Eu até acho que poderia existir. Ou algum jogador que nós ainda não está no mercado de RPG e resolve entrar, alguma editora maior, ou alguma coisa que assim. Que tá acontecendo, né? A Galápagos, que a gente citou várias vezes aqui, ela tem planos para entrar, né? Anúncio deles mesmo, o Star Wars. Exatamente. O Edge of the Empire, que eles querem trazer e tal. Vão trazer, vão. De repente eles testam o mercado de RPG, acaba sendo muito interessante para eles. E eu não sei se é, mas haja visto o sucesso que eles estão fazendo, talvez seja uma empresa com capital para isso. Ou talvez até uma editora, não sei, como a Abril lançou uma época, né? De repente, alguma editora. Uma outra editora maior resolver comprar. Exato. Existe a chance. Eu acho improvável. Mas existe a chance, não sei se RPG é um negócio tão lucrativo assim. Muito embora, curiosamente, só um dado, um parênteses aqui, né? Que nos Estados Unidos pesquisas indicam que o RPG tradicional tem crescido lá fora. A Gen Con desse ano teve um crescimento de 20% em público em relação à Gen Con do ano passado. Claro que esse público tudo não é só RPG, mas é um dado curioso. Então, temos um ponto aí. Uhum. E aí nós acho que podemos passar pro Next? Podemos, D&D Next então. D&D. Já passamos então. Lançaram o playtest final. Nós dois demos uma lida. Eu também comprei e dei uma lida na aventura que eles lançaram, a Murder in Baldur's Gate. Uhum. Que foi lançada no acho que na Gen Con, um pouco antes da Gen Con. Uhum. E o que eu posso falar sobre o Next? Primeira coisa, né, que eu ouvi alguns seminários sobre isso que eles fizeram na Gen Con. Acho que atualmente a Wizards não tá falando tanto, tá falando do Next e tudo mais, mas o foco da Wizards está em Forgotten Realms e no próximo Realm Shaking Event, que vai ser o The Sundering, como nossos companheiros aí do RPG Arautos comentaram no podcast do Terceira Terra. Boa. Depois fazendo um jabai para os colegas. Abraço aí. Então, eles comentaram sobre isso. E me parece ser o foco da Wizards nesse momento. A aventura também, ela inicia esse. Ela fala sobre esse Realm Shaking Event de certa forma. E aparentemente, indícios levam a crer que Forgotten Realms seria o cenário oficial do D&D 4ª edição, aquela coisa, o cenário referenciado nos livros básicos. A pergunta é, por que isso não foi feito até agora? Então, uma boa pergunta de fato. Eu acredito que é aquilo que eu te falei outro dia em off, né? Para eles poderem fazer o livro Dragões, o Draconomicon e o Draconomicon dos Dragões de Ferron. Eu fui comprar os dois. Eu vou comprar os dois. Como tinha o Bestiário e o Bestiário de Ferron, aí Era vai. justo. Então tem esse ponto. Mas não sei. Então, Forgotten Realms é uma das marcas mais fortes que a Wizards tem, com certeza. Então é provável que a coisa esteja indo por esse lado. Agora, com relação ao Next em si e a nossa opinião sobre o pack final das regras e como o que nós achamos da coisa. Vitor, o que você achou da coisa? Bom, antes de tudo, a gente leu o primeiro, né? Sim. O que saiu no começo de 2012, foi isso? Acredito que foi agosto de Foi. 2012. Foi bem no comecinho, não é? Me lembro, mas enfim, Foi na tipo. época do nosso primeiro House. É Olhem verdade. vocês aí e vejam quanto Ciclo, foi. enfim. Então, eu li esse e depois eu admito que eu passei esse tempo todo sem tocar no D&D Next. Na época eu tinha achado algumas coisas interessantes, assim, eu acho que ele tinha muito de quarta edição, era uma coisa bem crua, Acho que a nossa bem, opinião. bem, bem Acho crua. que a nossa opinião foi que era um retroclone da É, Wizards. isso, você sentia que era um retroclone. E agora deu para dar uma olhada melhor, né? Deu para ver, assim, algumas coisas que eles tinham colocado naquele primeiro playtest ficaram até o fim, né? Como o sistema de. Bom. Antes disso, perdão, deixa eu só estabelecer uma coisa. Quando a gente começou a ler, eles começaram a falar sobre o D&D Next, uma coisa que tinha ficado muito clara, a gente até fez piada sobre isso, é que ia ser um sistema extremamente modular, né? Ia ter uma modularidade no sistema. Você ia poder pegar uma espinha dorsal e acrescentar elementos a ele que poderiam tornar ele mais próximo de uma edição básica de D&D, sem perícias, mais cru, mais simples, ou aproximar ele do que seria a quarta edição. Seria o sistema para todos, né? Você poderia pegar alguns módulos e não tinha ficado muito bem explícito como isso seria, mas a ideia é que você poderia fazer isso. Acho que foi uma filosofia que eles passaram para a gente no começo. E eu acho que, assim, de uma certa forma, e pelo menos no que eu consegui ver no, no, nesses dois extremos do playtest que eu vi, eles até conseguem um pouco disso, né? Aonde está até agora. Então vamos lá. Eles trazem algumas coisas que acrescentam ao jogo, mas que não são necessariamente vitais para o jogo. Por exemplo, eles mexem um pouco na maneira como você cria o personagem, né? Antigamente, as escolhas que você tinha no começo era raça e classe. Eles trazem um elemento novo que é o background, né? Que vai ser uma espécie de origem do seu personagem. Não exatamente novo. O background ele foi introduzido, na verdade, na quarta edição. Foi uma mecânica que chegou no final da quarta edição e que teve uma. E que foi muito bem recebida pelos fãs. Certo. Então eu acho que E que na eles. quarta edição eram os templates, não era? Templates, exatamente. Eles Isso, mudaram o nome, tá. mas é muito parecido. Mas também é muito parecido. Que é uma coisa que acrescenta uma origem pro seu personagem, como se fosse um caçador de recompensas. Aí você coloca, você vai ter um bônus lá em jogadas ou em perícias, tal. Que não é uma coisa vital pro jogo, você pode subtrair esse elemento da criação de personagens sem ter grandes prejuízos no seu personagem, propriamente dito. E outros elementos, como por exemplo a proficiência, né? Que você seria um valor que você poderia acrescentar por nível, ele melhoraria por nível, você usaria em rolagens de perícia, que agora não teriam perícias fixas, seriam usadas com atributo. Que também é uma coisa que você pode destacar do jogo, você pode dar um recorte naquilo e jogar com o resto do seu jogo, jogar ele mais básico, ou jogar ele com um pouco mais rebuscado. é um playtest. É difícil a gente falar assim, visando o que vai ser o produto final e tal. Mas essas duas coisas mostraram que, bom, esse norte aí, essa coisa da modularidade, meio que permeou o desenvolvimento. Eu acho que, tudo bem, na minha opinião, ainda é pouco para conseguir o que eles tinham vendido, né, uma coisa mais liberdade na hora de mexer com o seu jogo. Então, esses dois exemplos, para mim, ainda são poucos. Eles sinalizam nessa direção, mas ainda é pouco. Foi talvez uma das impressões mais fortes que eu fiquei do jogo, né? Uhum. Uma outra coisa que a gente tinha comentado, por exemplo, que também levaria a isso, seria o fato agora você não ter a sua classe conjuradora, não é o Wizard, né? O Mage agora. Exato, e todas as maneiras ou subescolas de fazer magia derivariam dessa classe maior, alguma coisa que seria assim. Um jeito de você trabalhar magos, o mago clássico, feiticeiro, etc., poderiam ser só mudanças feitas em cima dessa classe conjuradora Mage, que eu acho que até poderia ser uma filosofia, eles podiam ter estendido para outras áreas, né? Você poderia ter o guerreiro e você dele abrir o leque para bárbaro ou ranger, etc. É, no playtest eles até comentam que as classes básicas são guerreiro, mago, rogue e clérigo, as outras são mais, né, derivativas e tudo mais. Uhum. Ainda não chegou nesse ponto todo, mas você começa a ver algumas questões nesse sentido. O guerreiro, ele tem lá ele tem builds com diferentes variações de complexidade na hora de serem jogadas. Todas as classes, ela tem meio que umas duas ou três opções de build, né? Exato. Você poderia, de caminhos pré-definidos, você poderia seguir para tornar o seu ladrão mais especializado em uma coisa ou outra, dar diversos... dar o feeling, né, diferente para diversos tipos de ladrão no jogo, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente pode partir sem entrar em tantos detalhes do Next, né, que, bem, uhum, quem quiser playtestear pode obter o arquivo de graça, pode... Né, tá aí, né? Tá aí na internet para quem quiser dar uma lida. Agora, o que eu posso comentar é que, ok, tendo visto a versão final das regras, eu digo que... A versão final não, né? A versão de playtest final, eles ainda vão desenvolver em cima disso? Playtest final. Exato. Compara com o último playtest que saiu do Pathfinder. É, ou com o do 13 Age. Outro 13 Age, boas. Acho que são bons níveis pra gente comparar. Sim, sim. E, cara, o que eu posso dizer é o seguinte... Que legal. Picolete chuchu? Né, cara? É assim... Não que seja um sistema mal feito, ele não é. Ele tem uma série de pequenas coisinhas que eu gosto. Por exemplo, a matemática dele é muito enxuta. Você não vai chegar num ponto em que você vai dar 4 ataques, com mais 65 no primeiro, mais 42 no segundo, mas não tem mais o conceito de full round action, né? Eles simplificaram essa coisa de quais ações você pode tomar. Então, agora, a maneira como funciona o movimento mudou, você tem uma ênfase muito menor em movimento tático e dá pra jogar sem tabuleiro, sem nada disso, embora seja possível, né? Jogar com também, pra quem gosta. Mas assim, ele é um sistema bem... O design do sistema é bom, não nego, assim, pelo que eu vi, ele não tem nem... Claro, pode ter, mas eu não achei que ele tenha nenhum erro matemático gritante, ele tem algumas decisões relativamente elegantes, como proficiência e tudo mais. Agora, eu me olhei e eu fiquei perguntando, ok, mas o que isso me acrescenta? Por que eu preciso desse sistema? O que, que esse sistema me oferece que eu já não tenho? Qual que é o diferencial? A gente estava começando fora da gravação, a gente estava falando de alguns jogos, mas se a gente colocar numa peneira jogos como Pathfinder, que já está aí, já está estabelecido, o 13 Age novo, que tem um approach meio diferente... que mais que tem pra fantasia medieval que tá fazendo sucesso? Dungeon World e Numenera, que não é bem Numenera, fantasia medieval, gente... mas é. Tá, tudo bem, que tá no espírito D, né? Exato. Tá no espírito D. No espírito do D&D, né? Não só da fantasia. Fantasia medieval tem de porra, tem um monte de coisa, mas... Tá, sim, tá, sim. Tá no do espírito do D&D e que não seja retroclone, que seja um design novo em cima das regras, né? Se você levar em conta esses quatro concorrentes, entre aspas, no que o... No que o D&D Next se destaca? No que ele se vende? Exato. Porque eu olho pro Pathfinder e eu vejo um sistema complexo, robusto, cheio de detalhes, cheio de regras e cheio de coisas interessantes. Já tá consagrado, já tá estabelecido, tem uma fanbase forte. Exato, tem produtos incríveis que ajudam você a lidar com o jogo, como os Adventure Paths, que são muito bons. Ele é o que você diria que o D&D era. É, exatamente. Tudo que você usa pro Pathfinder, você poderia usar pro D&D, sabe? Aquele ele tem um sistema robusto. Ele pode não se destacar tanto no sistema de regra, mas ele tá aí, ele tá estabelecido, ele tem uma linha forte, exatamente. Tudo isso. Não, e até o sistema de regras dele é algo único, assim. Você olha e fala... Eu vi um comentário recente, eu não me lembro em que blog que eu li isso, não sei se foi no post do Rob Download que comentei, que ele fala que uma das coisas que mais dá a cara de D&D é a maneira como as magias de D&D funcionam e a lista de magias que D&D tem. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso e é muito verdade, porque é um ponto relativamente comum desde a primeira edição e até agora, e quando você pensa em D&D você tem aquelas coisas clássicas como a Fireball, Stone Skin, o Desintegrar, o Voo e a magia sendo utilizada dessa maneira. Então o Pathfinder tem tudo isso, né? Ele tem essa cara, ele tem esse feeling, e ele tem o fato dele ser o elefante de 400 quilos na sala, né? Dele ter a linha editorial gigante, de ter 1 milhão de suplementos, de ser o que o D&D era, muito bem dito. Você olha pro 13 Age e você vê o quê? Uma evolução natural da quarta edição com um elemento... Você vê o Pathfinder da quarta edição, quase, talvez? É, ele pega elementos... Eu acabei jogando, né, com os meus jogadores aqui, e tem muitos elementos que é quarta edição, no sentido de você ter coisas at will, daily, por encontro, mas de uma maneira mais simplificada, não tão engessado na regra. De cada classe tem uma mecânica específica. Uma mecânica muito específica de cada classe. E ele traz algumas coisas diferentes, que são os icons, os pontos de background. A One Unique Thing, que você vê que é um outro tipo de jogo. Ou até a maneira como os itens mágicos funcionam, de eles sempre serem inteligentes e de influenciarem o seu personagem e tudo mais. Ele foi diferente o suficiente para me convencer a ler e jogar. Pois é. A mestrar. Pois né? É, e você não gosta de D&D. E eu não gosto de D&D, muito menos de quarta edição. E você, muito embora você não tenha achado o 13 Age incrível, você gostou, pelo que eu me lembro, não foi? É, eu achei ele... Eu não adorei, assim, também não odiei. Eu só achei que, tá bom, foi aquilo. Eu no final das contas, eu acabei não continuando o jogo, porque eu achei que não tava me acrescentando em nada. Mas o que eu achava que era muito bom foi muito bom, e o que eu achava que, tá, isso aqui eu vou engolir, eu acabei engolindo. Então, tá ali. Justo. Mas tá aí, né? Pra quem gosta de um combate mais robusto, né? De uma coisa mais tática, talvez, o 13 Age tá aí pra suprir esse nicho. E você olha pra ele e você vê ideias novas, você vê uma direção de design arrojada e uma série de elementos de trazer essa coisa dos story games, dos jogos narrativos para... Os icons são uma ideia muito bacana. Então, muito interessante o 13 Age. Aí você tem o Dungeon World, que a gente comentou no nosso top 5. Exatamente, você tem o Dungeon World, que é um sistema narrativista de fantasia medieval. Mas com o pé no old school, né? Exato, com o pé no old school. Como são as classes, raças, o que você faz, onde o jogo brilha, atributos, você olha aquilo, você tem N fatores diferentes e dois N fatores que te lembram jogos antigos. Mas de qualquer maneira, é um design novo, é um conjunto de regras novo, e que embora ele pare, ele não é D20, mas ele evoca o jeito D&D de se jogar, né? Você tá lá matando um monstro, pilhando masmorra, e pegando tesouro, e passando de nível, e contando uma história épica e tudo mais, e vencendo desafios, desarmando armadilhas, e o Dungeon World fez isso de uma maneira muito... Eu tô jogando uma campanha de Dungeon World, né? Já tô... Uma mini campanha, na verdade. Eu vou fechar ela em talvez 10 sessões, não muito mais do que isso. Talvez menos, mas... E eu gostei do jogo, no geral. Talvez ele não seja o jogo pra mim, como o Victor falou. Eu gostei, mas eu não explodi minha cabeça. Eu achei que ele tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Eu achei ele muito... Eu acho ele um bom jogo para aventuras curtas, não acho ele um jogo tão bom para grandes campanhas. Ele não é Eu não sei, eu sinto um pouco. Eu gosto de um certo gameismo que ele não tem. Eu gosto do 13 Age, eu gosto do Pathfinder, desse lado lúdico, mecânico, de matemático, jogo, de você ter uma estratégia para vencer o um monstro baseado em atributos que você tem na sua ficha. E eu gosto disso enquanto jogador de RPG. E o Dungeon É, World mas não me entrega isso. ele vem justamente de encontro ao cara que não gosta disso Exatamente. e que quer ter esse Narrativa, o tipo de cara que quer tem, experiência, né? ele quer atenção, ele o cara que ele não quer atenção gerada, porque caralho, o dragão me deu quantos D6 de dano? É, ele não quer atenção gerada por causa disso. Ele quer, puta, eu falei no teste de medo, puta, tá tipo, puta. Não, ele quer atenção gerada pela tensão da narrativa, do momento e do Ah, né? que é Enfim. muito meu caso, um cara que não gosto muito dessa parte e que joguei e que relevo um bilhão de coisas que eu não relevo em outros jogos. Sistema de magia, raça e classe com limitação, um monte de coisa que eu não relevo e para trocentos jogos, inclusive D&D, eu relevo no Dungeon World. Então... Pois é, então E tem. o Numenera E o depois, Numenera né? aí, o trabalho do Monte Cook mais recente. Que ele vem, esse sim, com um sistema muito diferente do que a gente, que até agora a gente tinha uma certa espinha dorsal ali, atributos, raça e classe, não sei o que lá, meio que se mantendo. E aí no Menera vem mais como no espírito da exploração, da descoberta, de ser um aventureiro, de, Muito né, embora e ele tenha. sistema bem diferente. É diferente, mas ele tem um pezinho no, na estrutura D20, né? Se você olha lá, o jogo usa um D20, o jogo tem um, ele lembra, você vai ver, ele tem essa coisa de, ele não tem raças, se eu me lembro bem, não tem, né? Não tem raça. Eu acho que não tem. Mas ele tem classes, ele tem. É que ele tem aquela coisa do seu personagem, ele é um descritor que tem um atributo, que tem uma coisa assim. E ele você cria seu personagem assim, mas esse negócio de sei lá, três grandes escolhas que vão definir seu personagem, uma coisa bem D&D. Você vai olhar a estrutura das classes do Numenara, é uma estrutura muito D&D, Isso é. com poderes que você ganha por nível, quase todos os poderes são combativos. Inclusive, eu quando li o Numenara da primeira vez, eu não gostei muito. E hoje em dia eu penso em dar uma segunda chance pra ele, porque eu acho que eu não gostei do Numenara porque eu li Numenara com os olhos que eu queria ler o Dungeon World. Entendeu? Quando Entendi. eu li o Numenara, eu tava esperando um Dungeon World, uma coisa mais por aí, e não o que ele me apresentou. Talvez se eu lesse hoje, eu tenha uma opinião melhor do livro. Pretendo, de repente, dar uma relida. A gente ficou na época bem empolgado, tal. Depois acho que a gente acabou desanimando no mesmo menos na mesma época. O meu nem foi tanto por causa do sistema de regras, que eu achei até interessante, aliás, Tem ideias boas. algumas coisas eu acho muito bom, o fato de você ter desafios e inimigos definidos com um único número. Ah, isso é bem curioso. Nível, isso eu achei excelente, para falar a Isso verdade. é bem bom. O que me desanimou foi realmente o que eu achava. Eu falei, pô, se eu gostei do sistema de regra, então, agora que eu vou ler o cenário, eu vou pirar na parada. E não foi, né? É, O o cenário cenário. em si acabou me decepcionando. Pois é, ele não é ruim de maneira nenhuma, mas ele não é. O problema é que eu acho que assim, a gente acompanhou no Menera através do blog de design do Monte Cook. E eu acho que o Monte Cook me vendeu um produto muito melhor do que ele me entregou, entendeu? É, ele fez um hype maior do que o produto. Exatamente. Não que o produto final dele seja ruim, mas eu acho que eu tava esperando muito. Talvez se eu for hoje com olhos mais humildes pro Numenera, seja, eu vou receber uma coisa mais interessante. Vamos ver. E aí, no final dessa linha de tudo isso que a gente falou, vem D&D Next. Que, cara, imagina, na boa, imagina que eu tô te contando as coisas do jogo. Ah, então, isso aqui é background e tal, não sei o que, blá blá blá blá. Só que eu tiro o nome D&D. Eu vou vender pra você, eu crio um outro nome lá, sabe? Tipo, Sei ser e Castle jogo. Crusades, como já tem. É, tipo, sei lá, Caster Crusades, Tunnels and Trolls, The Caves e sei lá o que, Lajeados e Lagartos, qualquer coisa. Aí eu jogo pra você isso. E é D20 Periques e Style. Piriguetes. Gostei Perigos e desse. Piriguetes, esse ficou bom. Gostei desse. Aí eu jogo pra você e. Cara, qual que é o apreço, velho? Qual dessas coisas de vende? A minha impressão é assim, ele se apoia, qual que é o grande ponto para vender ele? É ser D&D. O nome é O nome. Dungeons and É que você Dragons. vai jogar Forgotten Realms. É o fato de ter o Forgotten, sei lá, no meu caso eu não gosto de Forgotten, mas eu adoro Eberron. ter Eberron atrelado, talvez. Uhum. A impressão que eu tenho do D&D Next é que ele foi designed de uma maneira a ele ser suficientemente familiar para ser reconhecível, dele ser suficientemente comum para não desagradar ninguém, propriamente dito, não ter nada que alguém vai olhar e falar, putz, isso aqui ficou uma merda, aqui, isso aqui matou uma vaca sagrada, isso aqui rompeu com uma tradição de não sei das quantas, como aconteceu com a quarta edição, mas ao mesmo tempo ele não se preocupou em dar o passo além, ele não tem nada que você olhe e fale, caralho. Putz, até a quarta edição teve. Até, né? A quarta edição teve muito, ela rompeu. Exato. Eu não defendo o que foi, eu não gostei da quarta edição. Ah, eu adorei, mas eu joguei muito tempo. Ela fez um sucesso. E ela se estabeleceu de um jeito. Eu parei de jogar a quarta edição porque eu joguei tanto que cansei. Mas eu ela gosto. Se estabeleceu de um nível. Agora, eu imaginava que a ideia seria, bom, a gente estabeleceu que o nosso jogo é isso, então agora a gente vai continuar com isso. Exato. Por exemplo, o problema de D&D quarta, na minha opinião sincera, que eu gosto do jogo, não é que ele era um jogo de combate tático de miniaturas com um flavor de RPG. É que ele era um jogo de combate tático de miniaturas não tão bom assim com um flavor de RPG. Se ele fosse um jogo de combate tático de miniaturas incrível com flavor de RPG, eu tava satisfeito, tava jogando até hoje essa porra. Mas ele só tinha, um set de problemas, só funcionava em 10 níveis, teve um Rules Bloat muito forte, enfim. Teria definido seu público, e é isso aí, a gente tá definindo que essa é a nossa fatia do mercado. São essas pessoas que o Pathfinder não tá cobrindo. E que a gente vai pegar esses caras. Ou que se eles não fossem fazer isso, que eles trouxessem algo que. Uma ideia nova, uma coisa que você fala, puta, isso aqui foi uma ideia de design interessante, isso aqui foi uma coisa diferente, sabe? Como tiveram todos os outros jogos que a gente citou. Exatamente. Nessa lista. Talvez nem tanto o Pathfinder, mas todos os outros que a gente citou nessa lista. Até o Pathfinder, se você for parar pra pensar, porque isso eu acho que é uma coisa muito curiosa. Muita gente no Brasil, eu tenho a impressão, posso estar enganado, se estiver enganado, por favor, me corrijam. Muita gente no Brasil conhece o Pathfinder pouco ou conhece pelo core, apenas. E o core, o Pathfinder analisado pela ótica do core rulebook sozinho, de fato ele é um 3.75 sem grandes mudanças. Ele muda uma vírgula aqui, uma vírgula ali, uma magia aqui, uma magia ali, mas ele é essencialmente 3.5 com algumas arredondadas. Eu acho que o Pathfinder ele começa a brilhar mesmo quando você pega os produtos originais da Paizo, como a Advanced Player's Guide, que introduz a mecânica dos arquétipos, introduz as novas classes básicas, que essas sim são interessantes, tem uma design diferente. Quando você começa a pegar o Ultimate Combat, o Ultimate Magic, o Ultimate Campaign, o Ultimate Race, todos os livros de capa dura que eles estão lançando com o decorrer dos anos, o recente livro dos níveis míticos, né, que eles lançaram agora, o Mythic Adventures, né? Esses livros dão ao Pathfinder uma cara que o D&D 3.5 nunca teve. Uhum. Então, quando você olha para o Pathfinder 10 à luz desses suplementos, ele se torna it's own beast, como os americanos falam. Ele se torna uma coisa que o D&D 3.5 nunca foi. Aí ele deixa de ser só uma iteração, ele se torna uma coisa única, ele se torna um produto dele, né? Um produto singular da Paizo. Inclusive, eles vão lançar agora o próximo lançamento de capaduras deles, aparentemente vai ser depois do Bestiário 4. Vai ser um livro chamado, acho que é Advanced Class Guide ou alguma coisa assim, que vão trazer, acho que, se não me engano, são 10 classes novas que vão ser junções de classes antigas e tudo mais, que me parece muito, a impressão que eu fiquei é uma coisa muito assim, se nós pudéssemos refazer as classes do livro básico, o que a gente teria feito? Se a gente não tivesse que lançar Guerreiro, Mago, Ladino, o que a gente teria feito? Então é um livro que eu tô muito interessado. Vendo por esse lado, o Pathfinder ele tem também uma filosofia de design dele, ele também tem seu diferencial. Ele tem algo, você pode olhar pro Pathfinder e encontrar, olha, nesse RPG eu tenho uma coisa que eu não tenho em outro lugar. No 13 Age eu tenho uma coisa que ninguém me dá. No Numenara eu tenho uma coisa que ninguém me dá. No Dungeon World eu tenho uma coisa que ninguém me dá. No D&D Quarta, no D&D Next, eu tenho uma coisa que todo mundo me dá. Ele me parece só um sistema genérico, sem graça e sem nada especial de fantasia medieval. De novo é aquela coisa. É difícil a gente falar sem ter o produto final, não sei o que, não sei o que lá. Mas a gente tá falando como ele está hoje. Pode ser que no lançamento ele seja uma coisa totalmente diferente. Mas eu posso dizer que ele teria que mudar muito. Exatamente. Do que ele está hoje no lançamento. Quando eu tive o primeiro acesso ao 13 Age, eu fui. backer do 13 Age, quando ele tava, antes do Kickstarter dele, que ele teve também depois por 13 True Ways, quando ele tava ainda num esquema de pré-venda, né, na Escalation Edition. Isso faz o quê? Uns 2 anos, um ano mais, talvez. Tanto que o meu nome tá lá, meu nome tá no livro. Aí é só, hein? Vendendo aí. Meu nome tá lá, o meu e de mais 1 bilhão de pessoas tá lá no livro como apoiadores e tudo mais. Quando eu tive acesso às regras, e eu comprei o livro nesse período porque me falaram a premissa, eu achei interessantíssima, e eu tive acesso a umas regras muito, muito, muito beta, e eu já achei uma coisa que falei: caralho, isso aqui tem um potencial incrível, isso aqui é diferente, isso aqui é interessante, isso aqui tem uma série de ideias bacanas, e que só foi sendo. E o playtest serviu para refinar as ideias originais, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Pathfinder. O Pathfinder não teve mudanças drásticas. Ele foi um refinamento da ideia original que os designers tiveram. Enfim, o Numenera foi uma coisa mais o que o Monte Cook saiu da cabeça dele, o que ele quer que você jogue, mas não teve toda essa coisa de playtest, não sei o quê. Mas ainda assim é um produto que não mudou horrores. O próprio Dungeon World, que você tinha, ele era um hack do Apocalypse World, também ele foi sendo complementado, mas não mudou essencialmente. Eu não acredito que o Next vá mudar estruturalmente de maneira muito relevante. E eu acho que ele vai ficar com essa cara de jogo genérico. Ele tá com a cara de. Ele parece mais um entre tantos outros clones de D&D que tem por aí, sabe? Cara, abre aí a DriveThru RPG agora e você vai olhar na pasta aí, na primeira página, novidade, new releases. Tem alguma coisa que tá nesse gênero. Que você vai olhar e você não vai dar muita atenção. Ele E agora você vai. não parece mais. Oh, meu Deus, D&D, ele parece mais um. Isso eu acho um grande problema. Eu não, assumindo que. E agora, pra gente finalizar falando do futuro. Fato é que foi feita uma análise recente, o pessoal lá do Rolando 20 comentou, foi bem interessante a visão deles. Mas no sentido de que o D&D perdeu um espaço enorme. A marca D&D ainda é muito forte lá em todo mundo. Muitas pessoas ainda associam RPG de mesa, né, RPG de pen and paper com D&D. Ele ainda tem essa. O termo RPG foi tomado pelos videogames, né? Mas o RPG pen and paper, Tabletop, pen and paper, né? tabletop, exatamente, alguma coisa assim, ele ainda tem. Ele tem esse vínculo muito forte com o D&D, com o nome D&D. Mas o fato é que quem seria o público de D&D hoje nos Estados Unidos, sabe? O que é o principal mercado? Quando isso aí lançar lá fora, será que o nome vai ser suficiente? Será que já não tem tantas outras opções interessantes para o público que já joga, como o 13 Age, como o Dungeon World, como o Numenera, como o Pathfinder, que vem crescendo loucamente aí todo ano após ano? Será que eles conseguem reconquistar esse público todo com essa proposta genérica e tão sem graça? Eu imagino que se eles tivessem uma proposta arrojada, única, algo semelhante que foi quarta edição, com certeza pelo menos um nicho eles iam ter. Mas será que eles vão ter um nicho de pessoas que querem jogar Forgotten Realms? Ou de pessoas que querem jogar D&D porque tem D&D no nome? Eu acho que você tocou aí uma frase que você disse aí. Será que vocês vão ter um nicho de gente querendo jogar Forgotten Realms? Se tem alguma coisa que eu ainda posso dizer por D&D que ele ainda faz diferente de todo mundo, é a quantidade de cenários que ele tem. Eu vejo uma pessoa entrando e comprando para jogar, você pode falar assim: olha, nada impede. Eu poderia pegar meu Pathfinder, meu Dungeon World, meu 13 Age, meu qualquer merda. E pegar o meu livro, qualquer livro que você tem aí do AD&D, da AD&T terceira edição, e jogar o seu Forgotten. Você poderia. Você pode fazer isso com qualquer cenário. Mas envolve um trabalho, né? Sim. De adaptação, de regra, de monstro, sei o quê. Eu que. Cara, eu não sei mais o que é jogar um cenário atrelado a um sistema, porra, há anos. Eu nem sei mais o que é isso. E eu tenho preguiça de fazer adaptações, mudanças, etc, etc, etc. E seria extremamente cômodo. E esses nomes ainda são muito fortes. Assim, tudo bem, você tem Golário, mas só Forgotten Realms é Forgotten Realms. Sim, é um nome Né? Só potente Eberron ainda. é Eberron, só Dark Sun, Dragonlance. Planescape, né, então. Especialmente se eles voltarem com essas coisas que estão meio. Planescape, por exemplo, que tá meio. no limbo e tal. É, o Dark Sun, aparentemente, me parece que foi um sucesso quando eles voltaram, né? Dark Sun voltando, e sei lá, cara, eles têm coisas aí. Ravenloft, eles não voltaram, mas eles poderiam trazer. Então, essas coisas eu acho que vão impulsionar, né, a venda. Mas ele, como sistema por si só, né, o sistema, eu não veria coisas. Eu acho que o grande trunfo ainda é esses cenários fortes. Mas o fato é que a posição do D&D hoje, ela é muito delicada. Eu diria, eu diria que eles vieram a posição do D&D, ela era... eu acho que hoje ela é mais delicada do que ela foi com o fim do AD&D, nos anos finais do AD&D. Porque na época do AD&D, pelo menos... Nossa, muito, muito mais delicada. Sim, porque na época do fim do AD&D, muito embora AD&D já não, do AD&D, né? AD&D não viesse vendendo tanto assim, as empresas tivessem problemas financeiros, ainda era uma marca muito forte, tinha poucos concorrentes. Mas não tinha o que a gente tinha hoje, né? De opções. Sim, tantos, sim. O pessoal jogava... Sei lá, teve a migração em massa pro Vampiro e tudo mais. Você podia migrar pra outras propostas, né? Exato, mas fantasia medieval é com eles. E quando veio a terceira edição lá pela Wizards, com OGL, com a puta que pariu, que teve aquela dominação, que o pessoal brincava que era um sistema pra todos dominar, né, que, cara, tudo foi, teve foi mesmo. Tudo teve versão D20, cara. Call of Cthulhu teve versão D20. Raging Suns, cara. Big Eyes Small Mouth. Wheel of Time. Tem tudo. Wheel of Time. Tem tudo pra essa porra de D&D. E uma coisa que eu li recentemente, acho que foi num post do Rob Donoghue, que ele falou que um grande sucesso do D&D 3 e 0 e tal, é que ele não, embora ele não fosse um sistema genérico, ele era um framework muito claro. Isso era fácil de lidar com ele. Então, ele naquele momento, a Wizards estava num patamar de dominação, de ditadora do mercado, né? Era muito grande, eles não tinham concorrentes. Tinham pessoas que lançavam suplementos semelhantes, tinha lá o Iron Heroes da vida, tinham coisas que... propostas um pouco inovadoras e tudo mais, mas eles não tinham concorrentes, eles estavam ali, né, topo da onda no mercado de RPG e tudo mais. Quando veio a quarta edição, eles lançaram a quarta edição de um posto elevadíssimo. Só que a recepção ruim, e acho que é mais importante do que a recepção ruim, a licença. Eu genuinamente acho que se a licença da quarta edição tivesse sido idêntica à da terceira, talvez nós não tivéssemos um Pathfinder. Talvez nós não tivéssemos essa... Acho que a gente ainda teria... Por mais que muita gente não tivesse gostado, eventualmente o mercado se converteria. Por falta de opção, enfim, acho que acabaria acontecendo. Uhum. Mas não aconteceu. E eles perderam o mercado. Eles ainda tinham o nicho deles. Eles, claro, porra, eu lembro que quando saiu o Players Handbook 2, o Players Handbook 2 ficou no top 10 mais vendidos de toda a Amazon, né? Foi muito impressionante. Quando não foi, não era da parte de jogos, era livros mais vendidos da Amazon, ponto. Era. Isso era muito, muito impressionante. Então eles tinham um público, eles tinham uma grande legião de fãs. Aí veio o Pathfinder comer uma puta parcela. A Wizards criou seu pior concorrente, seu pior pesadelo. Porque antes, se você quisesse jogar aquela experiência de jogar D&D, de matar um monstro, de ganhar o tesouro, de subir de nível e tudo mais, era com eles. E hoje não é mais. Hoje você tem opções. Você pode ir pra Pathfinder, pra 13 Age, pra Dungeon World, pra um monte de coisa diferente aí pra você fazer, pra você recorrer a... Você não precisa se restringir ao D&D. Mas eles tinham o público dele na quarta. Aí quando eles fizeram o Next, eles alienaram o público da quarta também. Sabe, eu adoro, eu gosto da quarta edição, e se a Next fosse uma quarta edição melhorada, eu provavelmente jogaria. O Next como tá hoje, eu talvez compre os livros básicos, né, pra ler, porque eu sou consumidor compulsivo de RPG, mas eu não, provavelmente não vou jogar, eu não vou gastar dinheiro com o jogo que eu não jogo, não vou comprar suplementos, eu não vou investir nisso, né. Você não vai assumir aquele jogo, talvez você nem venha comprar o jogo, né. Exato, pode ser. Hoje em dia, nunca se sabe. Exato, do jeito que a coisa tá, né. Não tô falando que aqui é que o escudo do mestre apoia esse tipo de prática, mas é uma prática, hein. É verdade. Então tem essa possibilidade. Então, eu acho que o D&D ele alienou a sua fanbase, alienou a fanbase da quarta edição, ele deu um espaço, cara, ele tá fora do mercado há do que 2 anos? Cara, três, não é? Já tava natimorto a quarta edição. A quarta edição tava num ano, já vinha um ano que ela tava Eu meio diria que quando saiu. cuidados, cuidados mínimos Eu diria ali. que quando saiu o Essentials foi o último suspiro e aí morreu. É, Porque tá. É, Essentials, acho que foi o o último. Essentials fragmentou de novo a base, né? Porque tinha quem gostou, quem não gostou, mas enfim. Acho que eles não conseguiram com o Essentials que eles queriam de trazer jogadores novos Ah. e fazer uma linha de jogadores novos e tudo mais. Alienaram o público deles. O Pathfinder só vem crescendo loucamente. Você tem nesse ano a publicação de RPGs grandes de sucesso lá fora, de fantasia medieval como alternativas muito interessantes ao D&D. E quando o D&D Next sair, qual vai ser a relevância que o D&D ainda tem? Eu acho que é muito pequeno. A ponto de, aparentemente no Brasil, a gente não, nem vai ter essa D&D aqui. Eu volto a marcar, assim, o que para mim vai definir, e isso tinha que nortear a política deles. Para mim, isso tinha que estar, cara, o primeiro livro tinha que ser sobre isso, sabe? Tinha que ser cenário. É isso que os caras têm que vender. Eu acho, inclusive, que entrar nessa mecânica, sabe, de três livros. Jogador, mestre, monstro, não sei o quê, para depois lançar um livro de cenário e tal. Isso já devia começar a ser repensado. Talvez A não ser que o cenário oficial seja Forgotten Realms, então no jogador mestre monstro você vai ter Forgotten Realms ali no meio também. Aí. isso, mas tinha que estar muito bem caracterizado, sabe? Do Sim. tipo, olha, você comprou o seu livro de D&D aqui, o básico, você já tem um mínimo para começar suas aventuras em Forgotten Realms. Eu não vou chegar ao ponto de falar assim, eles tinham que esquecer D&D. D&D Forgotten Realms. Por mim, eles podiam. Olha que ideia, hein? Vou vender essa pra Wizards, eles vão ganhar uma grana. Não tem os Iconics no Pathfinder? Sim. Eles podiam fazer algo semelhante no D&D com os personagens famosos. Então você tem lá o Ranger do livro básico é o Drizzt. Ou o Mago do livro básico é o Elminster. E você vai colocando esses caras assim. Ó, imagina. Ah, já seria o suficiente pra você começar, né? Já que a gente sempre fala de Forgotten e tal, e Forgotten é muitos NPCs que formam ele, né? Sim, sim, sim. Acontecimentos NPCs. Já seria uma coisa para você colocar aí. Mas tinha que ser por aí, cara, porque se for entrar. Eu não vou falar que vai ser um tiro no pé e que não vai vender, porque essa porra vai vender Vai, pelo nome D&D. lógico, não, não, Eles têm noção entendo, disso. entendo que quando a gente fala que qual é a relevância de D&D, será que vai ser um fracasso? A gente não tá falando aqui que a Wizards vai bater as portas, cara, então. É, tipo, eles vão lançar, eles não vão vender nem, sei lá, um décimo do que eles previam, e Não, não. isso vai dar um negócio, vai fechar toda a sessão de RPG da Wizards. A Não. questão é, D&D já foi hegemonia, deixou de ser hegemonia para ser líder, deixou de ser líder para ser mais um. Eu acho que é o caminho que vai ir. Olha só, você mandou muito bem, né? Hegemonia, líder no segmento deles, e agora mais um no que ele tá se propondo. Pois é. Sei lá, né? Vamos ver no que vai dar. Então é isso, eu acho, ouvintes. Ficamos por aqui com o nosso longo house. Nossa, Com longuíssimo, mas. nossa cagação de regra suprema. É sempre bom lembrar que essas são nossas opiniões. A gente tem o nosso embasamento aqui dentro da medida do possível, mas não somos donos da verdade nem de perto. Se você, ouvinte, discorda, concorda, acha que nós somos idiotas. Comente nos comentários para que nós Comente. possamos, parece que nós possamos destruir a sua opinião ridícula, ou digo, aceitar seus comentários construtivos. Ó, você vai falar assim, eu vou falar que todo comentário ganha uma resposta, as pessoas vão achar puta, vou ter que escrever com calma Não, não, não. aqui. Note Não, que todo todo comentário. negócio que eu respondo primeiro dando aquela lambidinha de Ah, saco sim, não, não. nos Todo ouvintes. comentário que você responde é legal. Agora, quando eu responder um comentário, Quando, né? talvez me reservo o direito de escrutizar Não, tudo quem bem. merecer. Mas Essa vaga tá livre. brincadeiras à parte, ouvintes, comentem o que vocês acharam da nossa Comente. opinião, o que vocês acham que o futuro de D&D importa para vocês ainda? Vocês têm interesse nesse tipo de jogo? Conheciam Touching Age? Conheciam Numenera? Conheciam Dungeon World, lançado no Brasil recentemente? Tão A minha animados. perguntinha do começo, né, do Pathfinder, compraria um Pathfinder? Exato, tão animados com o lançamento do Pathfinder no Brasil. Não se animados com. o lançamento do Pathfinder no Brasil, deixe sua opinião nos comentários, na nossa fanpage no Facebook, que é a... Nossa fanpage, Escudo do Mestre, barra qualquer coisa. facebook.com/escudodomestre. Exatamente. Você pode falar com a gente é super solícito, se quiser conversar, enfim, tirar uma dúvida, falar alguma coisa. Ah, estamos sempre aí. A gente sempre deixa disponível nossos Que Twitters, são? que é o @capivara e o @ravena com dois Vs. Exatamente, como será colocado no nosso post. E também temos o nosso recente e super importante e-mail do Escudo do Mestre. É, o nosso Escudo do Mestre. @email.com. Não tem como errar, cara. Não tem como errar, velho. Caraca, eu não tinha visto o domínio ainda. É brilhante, cara. Você não tinha visto? É escudodomestre@email.com. Qual que é o e-mail do Escudo do Mestre? Pronto. Tá ali. A sua pergunta é a resposta. Aí, ó. Caralho. Aí, ó, que maravilha. É quase um puzzle pro jogador resolver. Tá aí, então, ouvintes. Espero que tenham gostado das nossas opiniões. Deixem seus comentários, dê um joinha no link. Dê um joinha. Até o nosso vão lá, falem, sei lá. Comentem, compartilhem no Facebook. E é isso. Deixa eu ver o que mais, onde mais tem mais coisa. Tem mais, cara, você tá na Sky Nerd? Não. Sem querer fazer jabá, mas já fazendo? Não, não tô não. Você não tá, mas eu tô. Então. Procurem lá, Vitor Patriarca. Tá no Sky Nerd, tá bom? Eu sempre coloco as coisas lá e tal. Que o então, Victor, se quiser, vem falar. Ele é um defensor do patriarcado e um defensor das mulheres. Então, por isso que esse nome. Puta, vai acabar com a minha imagem. E é isso aí, ouvintes. Pois é, então. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores. Mas só no Escudo do Mestre a gente caga regras sobre o futuro de D&D no Brasil e no mundo. Ah, muito bom, muito bom. Então é isso, ouvintes. Até a próxima. E com alguns, não sei se vocês repararam, nossa periodicidade está muito melhor. Ainda está tentando. Ela ainda não está regular, mas eu acho que a gente não fica mais 2, 3 meses sem lançar podcast. Então. Amém. É, amém, isso mesmo. É isso aí, ouvintes. Até a próxima. Um abraço para todos vocês e comentem! Até mais, ouvintes. Tchau, tchau. Peraí, você tá gravando o que a gente vai falar? Já sei. Então, ouvintes, e lembrando, é claro, que o Escudo do Mestre, e muito embora ele seja o melhor, mais bonito, mais amplo, perfeito e sensacional podcast do grupo Terceira Terra, nós fazemos parte de uma família, da qual nós somos a melhor. Não, não, brincadeira, ouvintes. Mas a gente tá no site, né, no Victor? Terceiraterra.com. Onde vocês encontram e diversos outros podcasts de RPG e de outros assuntos pra se manter inteirado sobre, né, cultura pop e esses hobbies nerds nossos em geral. Acessem lá e escutem outros podcasts. Baixem, ouçam, comentem, critiquem e digam que nós somos melhores. Porque nós somos. Então, exatamente. Um abraço, Terceira Terra, companheiros, amigos. Então, colegas. Abraço por trás do Papai Urso na Terceira Terra. Exatamente. Então, um abraço, ouvintes. E isso aí. Beleza. Que beleza! Não contavam com a minha astúcia. Já acabou. Explosão, já acabou com a dança do verão. Explosão. Muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão. Esse gingado caliente que tem cheiro de carne. Morena tão envolvente, quero você só pra mim. Explosão, tchacabum, com a dança do verão. Explosão. Muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão. Esse gingado caliente que tem cheiro de carne. Morena tão envolvente, quero você. Cheiro todo o escopo, rebola quebrando formoso. Cobra, rebola, rebola, corpo demola com caldeirão. Fervendo vai entrar erupção, você vai ver. Daqui a pouco o caldo vai ferver. Vai ferver, vai ferver. Como uma cobra, rebola, rebola, corpo demola com caldeirão. Fervendo vai entrar erupção, você vai ver. Daqui a pouco o caldo vai ferver. Vai ferver, vai ferver. Explosão, acabou com a dança do verão. Explosão, tchacabum, com a dança do verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão, desse gingado caliente que tem cheiro de carne. Morena tão envolvente, quero você. Fechando todo o escopo, rebola quebrando formoso. Que golaço! Valeu, tchacabum! como uma cobra, rebola, rebola, corpo de mola, um caldeirão, fervendo, vai entrar em erupção, você vai ver.